O Espírito Santo acaba de me dizer que este não é mais um culto, que a glória de Deus está aqui, que a presença de Deus está aqui. Você não entende? Nós não somos uma igrejinha tentando evangelizar alguém. Nós somos o povo de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos embaixadores de Deus. Nós somos representantes de Deus. Nós sabemos quem é Deus. Nós andamos com Deus. Nós somos salvos por Deus. Nós somos libertos por Deus. Nós somos apaixonados por Deus. Nós somos perdoados por Deus. Se nós crermos agora e levantarmos as nossas mãos, algo vai eletrificar Porto Alegre. Algo vai se soltar sobre Porto Alegre. Algo vai se desatar sobre Porto Alegre. Prepare os instrumentos, Pastor Tiaguinho. Prepare os instrumentos. Ainda não, só prepara para algo forte. Se você levantar as mãos agora, se você fechar os seus olhos, o Espírito Santo acaba de me dizer que os céus beijarão a terra. Os céus tocarão a terra. Deus acaba de me dizer que você vai abrir o Mar Vermelho em 2012. Você vai andar por sobre as águas em 2012. A porta vai se abrir em 2012. Você vai tocar as nações em 2012. Você vai prosperar em 2012. O Espírito Santo acaba de me dizer: você é um milionário em 2012. Você será santo. Você será salvo. Você ganhará almas. Almas, almas, almas, almas, almas, almas, almas, almas, almas. Soltamos almas. Soltamos vidas. Soltamos ministérios. Soltamos famílias. Agora, agora, agora, agora. Agora, agora, levante as suas mãos e também a sua voz. Soltamos vidas. Satanás, diabo, tu e os teus demônios, fujam, fujam, fujam, fujam. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Grite aleluia. Agora, ele vai arrancar essa doença de você. Se você colocar a mão sobre a dor agora, Pelas chagas de Jesus Cristo você será curado. Não importa se é um caroço, não importa se é um cisto, não importa se é uma dor. Coloque a mão sobre a doença agora. Coloque a mão sobre a dor agora. Aí está a glória de Deus. Aí está o poder de Deus. Aí está o fogo de Deus. Ele trouxe você aqui para curar você. Ele está dizendo para alguém: não é por acaso que você está aqui. Eu tenho algo na tua vida. Eu sou um Deus grande. Eu tenho algo grande para você. Toda a terra está debaixo do meu domínio. Toda a humanidade está debaixo do meu governo. Todo o universo obedece a minha voz. Lúcifer, obedece aos meus comandos. Te diz o Senhor: sou um Deus grande. E em 2012 vou te levantar para coisas grandes. Vou te levantar para coisas maiores. Vou te levantar para coisas incomuns. Assim te diz o Espírito Santo. Depois de hoje, ninguém mais te conhecerá. A minha unção estará sobre ti. O meu fogo estará sobre ti. A minha glória estará na tua voz. A minha glória estará em ti. Levante as suas mãos e receba o milagre agora. Agora, enquanto os instrumentos tocam, Brock, venham forte com os instrumentos. Levante as suas mãos e declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare! Num ambiente como esse, o que sai da sua boca determina aquilo que sai da boca de Deus. E aquilo que sai da boca de Deus, nem o inferno pode parar. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Uau, impressionante! Aleluia! Aleluia! Que se converta os céus de Porto Alegre. Aleluia! Vamos forte todos. Que se converta os céus de Porto Alegre. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos todos bem forte. Levante as suas mãos para o Rei. Aleluia, aleluia. Dá-lhe mais som para a guitarra do Serginho. Dá-lhe mais som. Quero ouvir a guitarra. Uau! É para endemoniar os demônios. Feche os olhos e levante as mãos. Algo está vindo para você. Algo está vindo para você. Já está feito o teu milagre. Levante as mãos bem alto. Já está feito o teu milagre. Acho que o louvor acredita mais do que eles. Em muitas pessoas, até nos Estados Unidos, tem pastores assistindo o culto pela internet nessa noite. E me parece que eles estão acreditando mais que vocês que estão aqui. Já sei, os meus filhos estão todos de férias. É só visitantes hoje aqui. Assim te diz o Senhor: o milagre que você veio chegar já está feito. O milagre que você veio buscar já está feito. O milagre que você veio buscar já chegou. Já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Grite aleluia. Sobre o seu coração e repita assim comigo: Espírito Santo, meu maior desejo é ser teu amigo. Mais forte: Espírito Santo, o meu sonho é conhecer o teu coração, o teu sonho na tua intimidade. Espírito Santo, agora mesmo eu me arrependo, mais forte, eu me arrependo de todos os meus pecados, conscientes ou inconscientes. Fala comigo, bem forte: Deus, eu creio, Deus tem uma palavra para mim, e 2012 é o tempo de 12 meses. Repita forte: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 12 meses, 12 portas para milagres incomuns. Para a glória de Deus, bem forte, em o nome que é sobre todo nome, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aplauda o Senhor. Abrace alguém e diga: algo grande está vindo para você. Vocês estão muito incendiados. Deus abençoe vocês. Está lindo, está maravilhoso. Que a glória de Deus cresça sobre vocês. Podem tomar os seus assentos. Abrace alguém e diga: algo incomum se soltou para você. Amém? Podem retirar os gasofiláceos, por favor. Aleluia! Quantos estão felizes com 2012? Amém? 2012, levante as duas mãos para o céu. Assim te diz o Senhor: eu tenho 12 portas abertas para um milagre sobrenatural para você. Quantos recebem? Amém. 12 meses são 12 portas abertas para 12 grandes milagres. Quem lembra quando eu tinha 120 quilos? Quem lembra quando eu não tinha cabelo? Cheguei em Dallas ano passado, Benihim, por enquanto o número um do mundo, disse assim: a voz é a mesma, mas você não tem o mesmo corpo e você não tinha cabelo. Eu disse: você me apresentou o Espírito Santo, e o Espírito Santo me apresentou o Deus que realiza sonhos. Se eu conseguir emagrecer 40 quilos, e aonde não tinha cabelos. Isso é impossível. O cientista que inventara a fórmula de crescer cabelo está bilhardário. Deus vai te dar uma ideia maior do que essa. Nova música da Kim Walker, dá-me volume, por favor. Esta ninguém conhece. O dia que um líder não trouxer coisas novas, ele deixa de ser líder e se torna liderado. Sempre vou trazer coisas novas para você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o cristão vive em novidade de vida. Diga para alguém, está vindo uma coisa nova para você. E está vindo uma coisa maravilhosa para você. Deixa eu te dizer algo. A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre as faces das águas. E diz que era somente catástrofe. Somente caos. Provavelmente, há milhões de anos o Espírito Santo estava ali. E por que que o Espírito Santo nunca fez milagres? Porque faltava uma palavra. No versículo 3 diz que se ouviu a palavra de Deus e o Espírito Santo mudou a humanidade. Deixa eu te dizer algo, o Espírito Santo está sobre ti. Ele só está esperando uma palavra tua. Levante a tua mão, levante a tua voz e desate uma palavra agora que solte o Espírito. Declare uma palavra, ei Espírito Santo, venha sobre Porto Alegre. Desate uma palavra agora se você está desempregado. Ei Espírito Santo, eu declaro um novo emprego para mim nesta semana. Desate uma palavra agora se você está no vermelho. Ei Espírito Santo, eu declaro prosperidade na minha casa. Eu declaro prosperidade na minha empresa. Ah, isso é um culto para profetas, meus filhos. Isso é um culto para alguém que conhece o poder do jejum e da oração. Levante a sua voz e declare: ei Espírito Santo, eu estou cansado de pregadores. Eu quero a glória. Não pare, não pare, não pare. Se desatou algo profético aqui. Deus disse: colocarei o meu poder criativo na boca dos meus filhos. Na tua boca agora está o poder de Deus. Na tua boca agora está o poder de Deus. Sabe por que você se arrepia quando ouve a minha voz? Porque está o poder de Deus. Está o poder de Deus. Ei, uruguaios, vocês sabem disso. Está o poder de Deus. Levante as mãos, levante as mãos. Está vindo os anjos de Deus para a tua casa. Está vindo os anjos de Deus para a tua empresa. Os anjos de Deus são uma verdade. Vamos, levante as suas mãos e solte algo. Solte algo. Solte algo. Janeiro, fevereiro, março, todos os meses de 2012 são portas abertas para que os céus te toquem, para que os milagres te alcancem, para que a alegria venha sobre ti, para que os teus sonhos se realizem. Levante as mãos e diga: eu vou realizar os meus sonhos. Deus é um Deus de alegria. Receba esse louvor do avivamento americano e levante a voz. Levante a voz. Chega de tristeza. Chega de doença. Chega de vício. Levante a voz e diga: vício, que o Senhor te repreenda. Jesus. Uau, dê um grande aplauso para Jesus. Amém. Sente um minuto, por favor. Me perguntaram, apóstolo, por que que você ri tanto? E eu respondi, porque eu creio em um Deus vivo. Quem crê em um Deus vivo não conhece derrotas. Amém. Mas e as lutas? Sem lutas não há, não existe, não acontecem vitórias. Grandes lutas são para grandes espíritos. Grandes lutas são para grandes conquistadores. A luta de Davi era grande, se tornou o principal rei. Se a tua luta é pequena, ninguém vai se importar contigo. Mas se a tua luta é grande, significa que o teu futuro é maior ainda. Quando me deram palmadas, eu não chorei. Quando me deram palmadas, eu dei-lhe uma gargalhada. E o médico insistiu, disse, esse bebê está louco. Quando ele bateu de novo, eu abri a boca e disse, assim te diz o Senhor. Não batem profetas. Deus está preparando surpresas para você em 2012. Quantos aqui têm sonhos? Se você não levantou a mão é porque você está cheio de pesadelos. Repita comigo, quem não tem sonhos, tem pesadelos. Repita comigo, mas quem tem sonhos, vence os pesadelos. Repita comigo, quem tem sonhos, transforma os pesadelos em vitória. Dá um grande glória para Jesus, porque Ele vai ungir você hoje aqui. Em 2012, tire o seu cursinho de inglês. Em 2012, tire o seu cursinho de espanhol. Tire o seu cursinho de mandarim. Mandarim, o chinês já está quase assumindo a segunda posição mundial. Porque é o país que mais produz, é o país que mais tem grana no mundo hoje. Repita comigo, eu preciso de grana. Eu preciso, grana, não é grama. Grana, você não é uma besta, você não é um jumento. Você precisa de dinheiro. Diga, eu preciso de dinheiro. Vamos, obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Repita comigo, eu preciso de dinheiro para pagar as contas, para honrar os compromissos, para ajudar o evangelho, para fazer obra social, para tirar crianças da rua, para doutrinar presidiários, para libertar cativos, para comer o melhor dessa terra. Repita comigo, em 2012, Deus vai me dar grana, dinheiro. Em 2012, Deus vai me surpreender. Eu serei um milionário. Eu verei a glória de Deus. Aleluia! Você quer uma prova disso? Você quer uma prova disso? Aqui está uma carta timbrada. Estado do Rio Grande do Sul, prefeitura, coloca no telão, por favor. Municipal de General Câmara. Primeiro ponto, isso nunca aconteceu na história dos avivamentos. Prezado Senhor, venho por meio deste fazer um convite muito especial ao ilustre apóstolo. Na medida do possível, proceda à abertura de um templo do Centro de Avivamento para as Nações em nosso município. Sabemos que com a abertura deste centro, nossa cidade será grandemente abençoada. Aproveito a oportunidade para pedir ao pastor que interceda juntamente com os fiéis de vossa igreja, através de orações em prol da minha pessoa e também de minha família, para que em meu governo Deus continue a nos abençoar, permitindo que possamos trabalhar cada vez mais, trazendo grandes conquistas para a nossa comunidade. Certo de poder contar com a sua compreensão, subscrevam-me. Atenciosamente, Darcy de Freitas, prefeito municipal de General Câmara. Uma porta grande está se abrindo em cada cidade. Os prefeitos estão pedindo para serem salvos. Os prefeitos estão pedindo a sua oração. Celebre, meu filho. Deus vai salvar o povo gaúcho. Uou! Uma porta grande está se abrindo em cada cidade. Ouça isso. Todos os prefeitos do Rio Grande do Sul estão nos procurando e estão pedindo cruzadas de avivamento deste ministério nas suas cidades. Sabe o que é isso? 2012 do hebraico é 5.772. 2012 no ano bíblico, não no gregoriano, não no greco-romano. 2012 é, significa, uma porta grande se abriu para o que crê. Você crê? Então levante as duas mãos, porque uma só não vai suportar. Em 2012, cada mês, eu vou arrebentar agora, eu vou quebrar tudo agora. Em 2012, vocês que estão vendo pela internet, Santa Maria, Passo Fundo, Jacksonville, Dallas, Manaus, São Paulo, Curitiba, quem está assistindo pela internet, quem está aqui, eu profetizo, não cada mês, mas cada dia, cada minuto, cada segundo de 2012, será uma porta aberta para você, será uma porta de milagres para você, será uma porta de cura. Vamos, Márcio! Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Uou! Levante as duas mãos para o céu. Declare 2012. Cada respirar do meu coração será um milagre grande. Parou por quê? Eu nunca li na Bíblia um Deus silencioso. Eu só vi na Bíblia um Deus barulhento. Um Deus que a voz é como de trovão. Um Deus que diz que a voz do seu povo é o som de muitas águas. Declare 2012, todas as minhas portas já estão abertas. Celebre, tome o seu lugar. Vire para alguém e diga assim: Deus está procurando você. Vire para alguém e diga: Deus quer ser teu amigo íntimo. Amém. Os religiosos nos perturbaram, porque eles nos apresentaram um Deus que só nos julgava. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Só meia dúzia entende isso. A Bíblia diz que Deus te ama. A Bíblia diz que Deus é teu pai. Quantos aqui têm filhos? Pois bem, você ama o seu filho? Você dá uma nova chance para o seu filho? Você dá presentes para o seu filho? Quando o seu filho erra, você disciplina ele, mas diz: é por amor, papai te ama. Amém? Pois bem, não importa o quanto você errou em 2011, se você chegou aqui, é porque papai te ama. E papai está dizendo para você: tem uma nova oportunidade. Vou operar milagres para você. O teu nome será como o de Samuel. Ei, menino milagre! As portas se abrirão. Os sonhos se realizarão. As doenças desaparecerão. Os demônios fugirão, os familiares se converterão. Você não está entendendo, você tá cansado, você chegou da praia hoje, você jogou muito frescobol, né? Eu não gosto de frescobol, você jogou muito frescobol na praia. deixa eu te dizer, Deus vai te ajudar. Yeah! Eu vou repetir, em 2012 não tem para ninguém, em 2012 o poderoso vai te ajudar, em 2012 o eterno vai te ajudar. Abre esse coração, meu filho, rasgue esse coração, meu filho, e diga: ei, Deus, ajuda-me. Eu não posso sair da atmosfera. Você está num nível, eu estou no outro. Venha junto comigo, feche os olhos, levante as mãos. Eu estou no nível da glória. Eu estou vendo meu Pai. Eu estou vendo Porto Alegre salva. Diga aleluia. Antes de você sentar, abraça essa pessoa, dê um beijo nessa pessoa e diga: Deus trouxe você aqui. Está repetindo a mesma, cadê a outra? É uma e outra, uma e outra. Em meio à guerra, um guerreiro sabe a excelência da música. Quantos dizem aleluia? Está preparado para isso? Impressionante a presença de Deus aqui. Vou ser breve. Ouça, as 12 portas de Jerusalém, do hebraico tal, deletes, sahar, e do grego tira, epifê, pilon, a palavra porta, significa uma abertura que permite a entrada e a saída de pessoas de uma casa, um edifício ou de uma cidade. Portas falam de decisões e vontade e escolha. Deus não pisou no Rio de Janeiro. Deus não pisou em Madrid. Deus não pisou em Londres. Deus não pisou em São Paulo. Com certeza Deus vai pisar em Porto Alegre. Mas Deus pisou em Jerusalém. Deus escolheu Jerusalém. Todos os anos eu vou a Jerusalém. Jerusalém existe. A Bíblia está lá. A verdade está lá. Tudo que está escrito sobre Israel, sobre Jerusalém, é verdade. Tudo que você lê, que você ouve sobre a grande cidade, que significa paz e prosperidade, porque Deus habita lá, é verdade. E esta cidade tem 12 portas. Ela é murada. Ela foi edificada através de guerras. Tem muralhas. Por causa disso tem 12 portas. E cada uma dessas 12 portas tem um nome. Cada nome para Deus tem um significado. Ele chega para Abraão e diz: Abraão significa pai grande. O meu Ruach, Espírito Santo do hebraico, vai entrar em você. E Abraão se torna Abraão. De pai grande, pai de nações. Ele chega para Pedro e diz: o teu nome é Simão, significa uma cana, covarde, indeciso, volúvel, derrotado, fracassado. Mas o Ruakadosh, o Espírito Santo do hebraico, vai soprar em você, Simão. Você deixa de ser cana, você deixa de ser uma árvore que se dobra nos ventos. E o vento quente, o vento de fogo entra em você e torna em você em Peter, Pedro, pedra, rocha. Quando o Espírito Santo se revela a você, ele muda o seu nome. Quando o Espírito Santo se revela a você, ele muda a sua identidade. Quando o Espírito Santo se revela a você, ele muda a sua personalidade. Se você era tímido, você é valente. Se você era adúltero, você é fiel. Se você era viciado, você é libertador. Se você era doente, você é milagre. Se você era endividado, você é próspero. Se você era desempregado, você é empresário. Se você era filho do diabo, você agora liberta os cativos. Cada uma dessas 12 portas profetiza sobre janeiro, sobre fevereiro e sobre março. Eu vou soltar isso agora. A mulher da minha aliança falou que nós iniciamos amanhã, ou iniciaremos amanhã, 40 segundas-feiras de jejum, das 8 às 17. Às 20 horas estaremos aqui para as três decisões de Rosh Hashanah, ou primeiro dia do ano novo: arrependimento, oração e generosidade. O povo hebreu é o povo que manda nas finanças do mundo, e o segredo do povo hebreu é a generosidade. Por que isso? Porque em 2012 a generosidade de Deus vai te pegar. Em 2012 você não vai falhar como falhou em 2011. 2011 passou, 2012 é o tempo da tua vitória, é o tempo da tua bênção, é o tempo da tua resposta. Se você crê, diga um amém de rachar a coluna do inferno. Agora repita comigo: Espírito Santo, me fala sobre as 12 portas, porque em 2012, 12 meses serão portas milagrosas para mim. Dá um grande aplauso para o Senhor. Quantos recebem? Humildemente testemunhando, Deus tem realizado todos os meus sonhos. Todos. Só falta um, que na verdade não falta, já está. Fogo iminente para Porto Alegre. Avivamento para Porto Alegre. A glória de Deus para Porto Alegre. Salvação para Porto Alegre. E também para a tua cidade. Eu vou soltar 12 profecias agora. Porque é ano novo. Entenda, ano novo é oportunidade nova. Ouça algo. Deus está vivo. E Ele é poderoso. E um ano novo significa: tudo de bom pode acontecer para você. Não pode, vai acontecer. Não vai acontecer, já está acontecendo. Algumas pessoas serão carregadas daqui hoje, de tanta presença de Deus. Diga: eu recebo. Amém? 12 portas na Cidade Santa. Por que que essas portas são importantes? Porque o hebreu acredita, eu vou ser breve. Engraçado, né? Quando você estava no mundão, essa hora você não tinha nem tomado banho ainda. Quando você estava no pecadão, essa hora recém você estava passando brilhantina no cabelo. Não é verdade? 6 da manhã você pensava em voltar para casa. 7 da manhã você esperava o boteco abrir para tomar mais uma. Sim ou não? Meu Deus, quantos perdidos tinha aqui, Jesus. Aí para Jeová, 9:30, o diabo pega você e quer levar você embora. Diga: está amarrado. Diga: está queimado. Diga: 9:30, a recém, eu vou adorar o meu Deus, porque o meu Deus vai realizar todos os meus sonhos. Uou! Há um sorriso. Repita comigo: eu vou sorrir e ganhar dinheiro. Eu desconheço pessoa sorridente que é pobre. Um sorriso atrai coisas boas. Quando você sorri, os céus se abrem para você. Quando você sorri, vem dinheiro para você. Amém? Dá um sorriso. Falou em dinheiro, tem uns que começam a falar em línguas. Sabe o que que Deus me disse? Vocês percebem que eu estou mais magro? Sim? Tem muito ciumento aqui, mas tudo bem. Eu estou jejuando sem cessar. E Deus me disse que esse ano Ele vai mandar muito dinheiro para você. Os maçons me procuraram. E os maçons procuram profetas. Satanistas procuram profetas. Eles sabem quem é um profeta. Os maçons me procuraram e disseram: o dinheiro obedece a ciclos. O que é um ciclo? Quem é cauda se torna cabeça. Quem está aí embaixo sobe para cima. Não se pode subir para baixo. Quem está atrás vem para frente. Quem está no fim assume a liderança. Quem está doente recebe o milagre. Quem está triste sorri. Quem chora começa a bailar. Os maçons chegaram para mim e disseram: em 2012 o ciclo do dinheiro é para os crentes. Diga: I am receiver. Diga: I am receiver. Diga: eu sou um recebedor. Levante as mãos e diga: vem dinheirinho, vem, porque eu te preciso. Uau! Amen! Está preparado para isso? 12 portas, porta do gado. Por que que é importante isso? Ouça, porque o sábio acredita que nessas portas Deus desceu e criou o resto. Eu vou ser rápido. Primeira porta, porta do gado. 2, porta do peixe. 3, porta velha. 4, porta do vale. 5, porta do monturo de fezes. 6, porta da fonte. 7, porta do cárcere. 8, porta das águas. 9, porta dos cavalos. 10, porta oriental. 11, porta de Mikvah, da tribuição ou da restituição. 12, porta de Efraim. Levante as duas mãos para cima. Assim te diz o Senhor: a primeira porta, a porta do gado, representa: em 2012 eu vou te restituir tudo. Não, você não entendeu, Dani. Em 2012 Deus vai devolver o que te roubaram, filho. Toma posse, toma posse. Roubaram o teu casamento, Deus vai devolver. Roubaram o teu dinheiro, Deus vai devolver. Roubaram o teu ministério, Deus vai devolver. Se abriu a porta da glória. Sente, por favor. A primeira porta, Neemias 3:1, a porta do gado, representa consagração. Repita comigo: janeiro, vou me consagrar e Deus vai me devolver tudo. Quantos dizem amém? Segunda porta, Neemias 3:3, anote ou compre o DVD. A porta dos peixes, é a porta dos pescadores, é a porta da dedicação profética. Fala-nos do crescimento e da reprodução. Quem se consagra ganha almas. Fevereiro, nós veremos uma multidão de almas novas aqui. Levante as duas mãos para cima. Repita comigo: em janeiro eu me consagro, e antes de fevereiro eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda! Terceira porta. São 12 portas em Jerusalém. São 12 portas para o milagre. São 12 portas para o ano. São 12 cestos cheios. São 12 patriarcas. São 12 apóstolos. São 12 horas que governam o dia. São 12 horas que governam a noite. São 12 meses que governam o ano. E 12 portas desatam 12 milagres sobre o povo de Deus. Deixa eu te dizer algo: você não está aqui por causa de um político, você não está aqui por causa de um atleta, você não está aqui por causa de um homem, você está aqui porque Deus trouxe você, e Deus vai fazer coisas incríveis em você. Repita comigo: em 2012, hoje, amanhã, esta semana, a porta dos peixes se abre. Agora bem forte: quem se aproximar de mim vai ser salvo. Repita forte: ei desviado, ei perdido, ei perturbado, seja salvo, seja salvo, seja salvo. In the name of Jesus, in the name of Jesus, em o nome de Jesus, diga aleluia. Março, a terceira porta da criação do mundo, a terceira porta sobrenatural de Deus, Neemias 3:6. O nome dela é a porta velha. A porta velha simbolizava a tradição e a história falada dos hebreus, o tesouro antigo acerca das gerações da sua origem. No sentido espiritual, de modo figurado, indica-nos hoje a necessidade de desapego, esquecimento e libertação do passado. Porque segundo aos Coríntios, filhos, 5, 17 diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Levante as mãos e diga: passado, morreu. Levante as mãos e diga: vício, morreu. Adultério, morreu. Dúvida, morreu. Dívida, morreu. Doença, morreu. Perturbação, morreu. Declare: março, coisas novas na minha vida. Vamos, com força. Pastores, apóstolos, a porta número 3 significa: a velha igreja passou, a velha religião passou, o velho líder passou, o velho costume passou, a velha forma de louvor passou, o velho dízimo passou, a velha oferta passou, o velho evangelismo passou. A terceira porta, o mês de março, estou profetizando porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem falar com os profetas. Antes de eu terminar esse culto, um fogo vai pegar o teu coração, um fogo vai pegar o teu espírito, porque a Bíblia diz que o nome de Deus é fogo consumidor. Eu acho estranho igrejas frias, eu acho estranho líderes mornos, porque a Bíblia diz que o nome de Deus é fogo. Antes de terminar esse culto, o fogo vai queimar o velho, o fogo vai queimar o passado. Você vai se alegrar com coisas novas. Grite aleluia. Abril, a quarta porta se chama porta do vale. Qual é o mês? Neemias 2:14. A quarta porta, o mês de abril, significa o quê? Se abriu algo grande para você. Você não entendeu? Deus é o Pai da eternidade. Ele está lá, está aqui e está antes, está depois. Deus está no início, no começo e no fim. Ele está no fim, no começo e no início. Ele está no meio, Ele está depois, Ele está antes. Se em abril se abriu uma porta, significa que a porta já está aberta hoje. Algo grande vai tocar você. Vocês estão vendo? Isso é inédito. Os restaurantes estão vazios. Por quê? Porque todo mundo está na praia. As igrejas estão vazias. Você passa na igreja, não está nem o pastorzão, está só o presbicho, está só o diacho. Por quê? Porque foi todo mundo para a praia de férias. Mas aqui nós temos uma multidão. Por quê? Porque em 2012 é o nosso tempo. Em 2012 é o nosso tempo. Em 2012 é o nosso tempo. Repita comigo: abriu, é hoje. Já se abriu a porta para mim. Yeah! Quinto, maio, Neemias 3:13, se chama a porta do monturo, a porta das fezes, a porta do lixo. Era a porta por onde passavam os esgotos, era a porta por onde se projetavam o lixo no vale. Pois bem, meu filho, em 2012 todo lixo vai fugir de você. Levante as duas mãos, repita comigo: 2012, o lixo, o pecado, o fracasso, a doença, a derrota fugiu da minha vida. Dá um aplauso grande para Jeová. O mês de janeiro é mês só de profecia, meu filho. Sexto mês, como se chama? Como se chama o sexto mês? Qual? Já é junho. Sexta porta, a porta da fonte. Neemias 3:15 está o nome desta proteção. A porta da fonte simboliza a bênção divina constante, a brotar na nascente. Essa porta ficava ao sul de Jerusalém, perto da fonte de Siloé, onde o cego de nascença foi curado por Jesus. Junho, as águas do rio de Deus vão curar completamente você. Junho, tudo aquilo que está prometido por Deus para você vai fluir, vai fluir, vai fluir. Mas veja bem, alguns não podem esperar até junho, alguns precisam de hoje. Então levante as mãos e declare: Pai de eternidade, eu quero as fontes fluindo em mim hoje. Sétimo é o quê? Julho. A porta do pátio do cárcere está em Neemias 3:25. Neste pátio o profeta Jeremias esteve preso. Espiritualmente simboliza as cadeias ou prisões que mobilizam o pecador, ou até mesmo o crente que se descuida da vigilância. Junho ou julho, as prisões, todas elas, serão quebradas por Deus. Em 2012, vamos, levante as suas mãos porque isso está na Bíblia. Em 2012, não vai parar gadareno perto de nós. Em 2012, as prisões se quebrarão. Declare: eu sou livre para libertar. Dá um grande aplauso para o Senhor. Oitava porta, agosto, Neemias 3:26, a porta das águas. Esta porta proporcionava suprimento de água para a cidade. Espiritualmente, esta porta simboliza as águas da palavra de Deus e do Espírito Santo, que devem regar continuamente o arraial da igreja, o povo de Deus. Agosto, nós estaremos no maior mover do avivamento que jamais esse estado viu. A porta das águas se abriram. A boa notícia é, eu vou frisar e não repetir, Deus é o Pai da eternidade. O que está prometido para agosto, hoje possui a tua vida. As águas vão te lavar, as águas vão te limpar, as águas vão te curar, as águas vão te saciar, as águas vão te prosperar. Grite aleluia! Nona porta, setembro, a porta dos cavalos. Neemias 3:28, uma porta que o Galdério, o gaúcho, entende bastante. Naqueles dias os cavalos eram peças essenciais, onde? Nas guerras. Ei, marechais e generais, nenhum líder anda sem cavalo. Pois bem, em 2012 Deus vai entrar na guerra com você. Uau, você não entendeu. Em 2012 a porta de Jeová Sabaó, Jeová te seguidu, Jeová Shalom, Jeová Jiré, Jeová Rafa, Jeová Nissi. Em 2012 Deus vai guerrear com você. Levante as mãos e declare: em 2012 eu não entro na guerra sozinho. Declare: em 2012 Deus entra na guerra comigo. Dá-lhe um grande glória a Deus. Sente, por favor. Décima porta, Neemias 3:29, a porta oriental. Acredita-se que esta é a porta dourada, a porta que entrou Jesus, a porta que Jesus voltará. Ouça isso: em 2012, a porta dourada, a porta de Jesus Cristo. Ouça isso: em 2012, essa porta está aberta para você. Em 2012, Jesus, aquele que me salvou, aquele que há 18 anos atrás me tirou da cocaína, do presídio, das drogas, das boates, da morte, do assassinato, aquele que há 18 anos me disse: eu vou te batizar com fogo, e nunca mais eu deixei de sentir esse fogo. Em 2012, esse Jesus vai entrar na porta com você. A tua família será salva, o teu amigo será salvo, o teu vizinho será salvo. Em 2012 nós veremos salvação. Dê um grande aplauso para ele. Décima primeira porta, Neemias 3:31, a porta de Mikvad, a porta da atribuição, a porta que Deus diz para você. 2011, novembro, de janeiro a dezembro, atribuição. A tua atribuição é: ame a Deus e ame o próximo. Ame a Deus e ame o perdido. Ame a Deus e ame o desviado. Ame a Deus e ame o irmão. Você quer ser feliz? Você não quer ser enganado pelo diabo? A única coisa que o diabo não pode fazer igual é o amor. Quando você amar, o diabo fugirá de você. Muitos feiticeiros me procuram, muitos macumbeiros me procuram, até bandidos me procuram e dizem: se você não parar de pregar, nós vamos pegar você. Sabe o que que eu digo? Eu dou um sorriso e digo: vocês não podem me pegar. Primeiro, porque Deus já me pegou. E segundo, eu vou pegar vocês. Quando você ama, você pega o perdido. Quando você ama, você pega o necessitado. Quando você ama, você pega o familiar. O problema é que o diabo odeia e nós não amamos. Quando nós odiamos, nós afastamos as pessoas e aproximamos os demônios. Mas quando nós amamos, nós afastamos os demônios e aproximamos as pessoas. Vire para a pessoa mais linda que você conhece e diga: eu te amo. Ei, cônjuge, ei, esposa, se ele virou para o outro lado, diga: vem amanhã à noite, porque o meu apóstolo vai te pegar. Aleluia! Graças a Deus, antes das 10 horas, 12ª porta, ou última, a porta de Efraim. Neemias 8:18. Efraim significa fruto dobrado. Creio que essa porta entra em pacto profético com a porta número 2, a porta do peixe. Todos os peixes da tua família, fiquem em pé, se converterão. Todos os peixes da tua vizinhança, fiquem em pé, se converterão. Todos os peixes da tua amizade, se converterão. Todos os peixes da tua cidade, se converterão. Todos os peixes se converterão. Fernandinho Remix, eu tenho sede de justiça. Levante as duas mãos para cima, pois eu vou profetizar. 12 portas na criação do mundo, 12 portas no início do mundo, 12 portas no começo do mundo. Cada porta com sentido, cada porta com significado, cada porta com objetivo, cada porta com uma unção, cada porta com um manto. Assim te diz o Senhor: Efraim do hebraico é fruto dobrado. Efraim do hebraico é: prosperarei na terra onde ninguém prosperou. Em filhos do avivamento, o sul é considerado como terra onde ninguém nunca trouxe avivamento, pois nós temos um manto. A 12ª porta se chama: prosperarei onde ninguém prosperou. Em 2012 você prospera hoje, você prospera amanhã. Em 2012 você vai ganhar almas, você vai ganhar vidas, você vai ganhar famílias, você vai ganhar líderes, você vai ganhar ministérios. Dá missão para todos. Todos aqueles que querem receber a unção dos 12 meses, todos aqueles que querem receber a unção das 12 portas, venham para frente, venham, venham, venham, venham, venham.